Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. A carroça da saudade. O show que revolucionou o segmento da saudade no Pará. Luxuosa. O Pará já conhece. Direto dos campos Marajoara para o mundo. Em cima do liberal, e deu um pontapé inicial nessa super festa bacana hoje aqui, aqui no Espaço da Saudade, Marca Arena City. Vixe embora, vem seguidores, de me conquistar. Chegou! Se você ainda me ama, tem momentos tão felizes pra nós dois. Já sabe o português, deve ser importante. DJ Josias. Sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Na boca do Amazonas. Chega junto, Marca Arena, como é que é? Quero sair. Opa! Pra conhecer. Ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Vai chegar e com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago, os Estados Unidos. Dona da Noite. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. A Dona da Noite. Chega junto hoje aqui, nessa super domingueira, no versão do Ciro de Marca Arena, meu irmão. Aqui no Espaço da Saudade, o Josias começando na manhã. Vamos lá! Quero ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Pra conhecer, tenho vontade. DJ Josias. De um dia ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Que chega junto hoje aqui. E com esse tal de cruzeiro. O seu pai de Romero. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. Olha só. E volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. E volto. DJ Josias. Dona da noite. A dona da noite chegou. Sendo o comandante Jardel, aí do Expresso Maria, aí com a gente, hein, Jardel? Aqui com a gente, vamos, Jardel! Eu venho das cordilheiras, atravessando os pantanais, armado de muito carinho. Adeus aqui, gente, o curral do Diel, viu? Aí com muitas novidades, os leques, as calcinhas, as camisas personalizadas, os bonés, enfim, o chapéu, tudo personalizado, nossa luxuosa, a dona da noite, já aqui no curral do Diel. Alô, Diel! A carroça da saudade. Você é linda. Aqui. Um amor. Josias, Jair Colúcia, assessorado pela Iracema. Vem com a gente, obrigado pelo carinho. Vamos daqui. Eu totalmente em você. Fala bem, Margarina. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Chega. Derrotando o espaço na saudade. Chega junto. Fala, Margarina. Como é que é, Margarina? Meu bem, é grande esta solidão. enfurecido. A luxuosa. Vem e traz contigo a minha paz. A falta que você me faz, só você pode apagar. Muita Barcarena. O peixão da ressaca do Cine Bragança. E a nossa dona da noite chegando junto. Mais uma tradicional festa na ressaca. Lá em Bragança. Isso é tão natural. Não me queira mal. Dona da Noite. A Dona da Noite. Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Vem a professora considerada Angélica. E também, cuidamos com o Marlon e a nega Chuchu. E os megatomes aí na área, irmão. Vixe, bora! E é de certo e positivo. Lúcio CD. Lúcio, Lúcio CD. E a Praça Zaguri, vou na Fortaleza, vem Curia, ilha a natureza. A Praça Zaguri, vou na Fortaleza, vem Curia. Para Barro não para nada, meu irmão. Já já Braga Xixi. Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais brincar. gente. E Jamailando hoje aqui no Espaço da Saudade. Obrigado pelo carinho. Alô, família Cresce. Eu sei que te magoei. Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou mais brincar. Achei o Thiaguinho. E também a André, a Karine. A curtida luxuosa. Obrigado pelo carinho. Alô, Thiaguinho. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. DJ Josias, a dona da noite chega. Aqui. Considerada pós-graduada lá nos Estados Unidos. Já está aqui com a gente, passeando, bailando hoje aqui. Puxida, dona da noite, Margarina City. Eu vejo a forma esta distância que tanto maltrata. Eu sinto a falta da vontade de chorar. Seu nome de emoção. Já gravando, ao vivo baixo pra você. Hoje aqui, na distância, me foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. Eu beijei você, Lúcio Campos. Eu te abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você Lúcio Campos. Nosso maestro Ninho. Em seguida tem o Hélio do Branjinha. Tem Tomás Mão. Quarteto se forma. Hoje aqui. Você suspirou e se entregou pra mim. E a saudade. Tudo chegou aí. Quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. Lúcio Campos. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. A dona da noite chegou. Dona da noite. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por na Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. Trago flores, trago rosas. Meu amor está aqui. Olha aqui, chegou meu casal Paixão. Flores, e a melhor Sandrinha. Alô, Sandrinha. Rosas. Um abraço pra você, minha comitiva. A Carroça é festa. Já por aqui. Bora, Naná, qual é a tua, Naná? Hoje é a noite do meu bem. Que saudade. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, seus amores. Nosso amor não terá fim. Nosso amor não. A saudade Barcarena, vamos lá! Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. No maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Onde de ajudar a você. Venha logo, senão de saudade eu vou morrer. Curte da balança aqui, o Versão dos Romeiros. A comitiva Carroça é festa, chegando junto com a gente. As Mega Tops, onde estão aqui pra curtir? Será que você não tem dó de mim? Vai, nega Chuchu, estou sofrendo tanto por você. A minha vida é só pensar em ti. Acelerou! Tempo de velhos carnavais, parceiro dos Josias. É por aqui! Alô, Heron! De ajudar a você. Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver. Onde ajudar a você. A dona da noite entra em conexão com a saudade. A dona da noite chega. Estou sofrendo tanto por você. A minha vida é só pensar em ti. Venha logo, senão de saudade eu vou morrer. A maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará. Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver. Onde andar a você. Venha logo, se não me salta, que eu vou morrer. Como é que o José vai chapecando, meu irmão? Como é que o José vai chapecando isso aqui? Bora, careca! E aí, nega Chuchu, quero ver! Aqui. Mas que corpo bonitinho que você tem. Aqui. Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem. Venha, me dê o prazer. Quero lhe abraçar e dançar com você. Venha, sentir o calor do meu corpo no seu corpo arremexer. Bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho e venha cá, meu bem. Mas que corpo bonitinho que você tem. Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem. Baixando daí, o da minha adega Renildo, baixando o Thiaguinho aí da Visual. E também a Andrea, Karine, aí do Turuí. A mochila nossa, garrocha, obrigado pelo carinho. Thiaguinho, sentir o calor do meu corpo no seu corpo arremexer. Carroça da Saudade. É o show da carroça. Que corpo bonitinho que você tem. Chega, minha melhor. E venha cá, meu bem. Minha melhor, Xandrinha. Aí da minha comitiva, Carroça é festa, vem com o Leandro. Me deu pra grande careca, seu grande amor. Quero lhe abraçar e dançar com você. Venha sentir o calor do meu corpo no seu corpo arremexer. viagem ouvindo essa música aí, viu, meu irmão? E me leva ao cura com os teus carinhos. A rede é nosso ninho. Ela sabe arrancar suspiros. Ofegante eu grito pra você, mulher. Ela sabe arrancar suspiros. Ofegante eu grito pra você, mulher. Me devora como você quer. Ah, me devora, minha fera mulher. DJ Josias. Fica mexendo aí com a gente. Já por aqui, obrigado. Um abraço pra você. Cadê o molequinho? Alô, molequinho! Bora, babu! Quem é que vem pro meu colo? Deixe, brinque, rolo com você, mulher. Era você e me leva à altura com os seus carinhos. A rede é nosso ninho. Ela sabe arrancar suspiros. Ofegante eu grito pra você, mulher. E aí, Josias? Ela sabe arrancar suspiros. Ofegante eu grito pra você, mulher. Parabéns! Ah, me devora. Me devora como você quer. Guardado. É lembro seu amor que no peito está trancado. Sinto saudade de você que me deixou de lado. Minha vida é só você, na distância posso dizer. Sinto saudade, só posso te encontrar quando Deus quiser. E na defeito da fraqueza, força, você será minha mulher. Quando você quiser. A gente daqui a pouquinho, nosso encontro lá em Braga City. O festão da ressaca do Ciro de Bragança. E na próxima sexta, aliás, na próxima quinta-feira, vamos até Santa Bárbara. Sexta-feira, Caribe Show. Sábado, Curuçá. Domingo, Via Show. Segunda, viajou. Relembro. Terça-feira já pega o beco. Que na mente. Uma Santa Cruz do Arari. Relembro seu amor que no peito está trancado. Sinto saudade do corpo quente que me deixava suado. Minha vida é só você, na distância pode ser. Sinto saudade, só posso te encontrar quando Deus quiser. E na defeito da fraqueza, força, você será minha mulher. Quando você quiser. Meu bem, a dona da noite. Te amo, e não posso. Agora você vai ouvir o que o povo dança. Saudade. Comandado pelos DJs Tom, Franjinha, Toninho e Josias. Te amo. Te amo e não posso. E a saudade gostosa pra você. Sem você, meu bem. Sem você. Te amo tanto, tanto, tanto, tanto que não posso mais. Te quero tanto, tanto, tanto, tanto que perdi a paz. Quero ter você comigo para amar. Todo o meu amor eu vou. Cadê o gritinho da nega Juju? Acredito. E aí, nega Juju? Você pra mim. Quero você comigo até o fim. Acredite. Nega Juju, é o nome da emoção. Você, meu bem. Te amo e não posso viver sem você. Gente, hoje Barca Arena realmente está aí recebendo o novo visual não posso da nossa carroça, dona da noite. Hoje aqui no Espaço da Saudade, meu irmão. Que perdi a paz. Olha só, olha só. Quero ter você comigo para amar. A carroça. Todo meu amor eu vou te dar. Acredite, amor, quero você pra mim. Quero você comigo até o fim. Acredite, amor, a carroça. Quero você pra mim. Quero você comigo até o fim. Vai, Toninho, sacode a Amazônia, meu irmão. Vem pra carroça. Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. A dona da noite chegou no pedaço.